Muito bom dia. Então, tenho aqui como tarefa apresentar o brindar uma abordagem introdutória ao projeto de gestão da terra, que é o projeto no âmbito do qual se vai apresentar, tentar realizar a atividade de hoje. Então, eu diria de começar pela mesma origem deste projeto. É um projeto que se vem gestando em 2014, ano no qual a União Europeia e a FAO assinaram um acordo em Bruxelas para a implementação de um projeto que deveria acelerar a adoção das diretrizes voluntárias em 10 países da África. As diretrizes voluntárias são um documento que foi aprovado no 2012 no seno da FAO, da Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura. Esse documento recolhe uma série de princípios e boas práticas que devem ser seguidas por parte de todos os atores que se encontram lidando com questões de terra. Angola, como membro do Comitê de Segurança Alimentare da FAO, também subscreveu estas diretrizes voluntárias, que não são um tratado, não é um documento que precisa de uma ratifica a nível nacional. É um documento que pode ser adotado por parte tanto do governo nacional, como de governos provinciais, como de atores locais e até do setor privado. Então, a União Europeia foi um dos financiadores que mais foi ativo na implementação destas diretrizes voluntárias e, por isso, se gerou um projeto que é o que estamos neste momento a presenciar. Angola é um dos 10 países da África onde se está a implementar esse projeto, que tem um orçamento total de 33 milhões de euros, uma décima parte desta é para Angola, e como visão mundial da W, temos o orgulho de ter sido selecionados como organizações a implementar esta iniciativa. A duração. Bom, esse projeto começou no maio de 2014, em princípio tem uma duração de 3 anos até abril de 2017, mas recebemos a autorização da parte da União Europeia para seguir atividades até final do ano. O orçamento é de 3,5 milhões de euros aproximadamente, 15% destes são fundos que provêm da Visão Mundial. A cobertura geográfica é de 10 municípios, divididos em 3 províncias. Então, na província de Huambo, temos os municípios de Huambo, de Kaala, de Cunha, Longonjo, Bailundo, Kashungo e Xikala. Para os municípios do Bié, temos o Quito e o Xinguare. E para a província de Benguela, temos o município de Cuba. Agora, não quero, digamos, estender-me muito na descrição das atividades do projeto. Eu acho que é muito mais valioso deixar o tempo para os resultados que atingimos. Nesse sentido, não deixo muitas das questões com o meu colega Festo mais tarde. Somente quisera aqui destacar um pouco o objetivo geral que acho muito importante, no sentido que esse projeto nunca, digamos, foi implementado de forma isolada. Desde o momento de início do projeto, tivemos a consciência que a terra é uma responsabilidade principal do Estado. Então, nesse sentido, o nosso projeto tem somente uma função de suporte, uma função de assistência técnica. A liderança em todo e cada momento desse projeto foi sempre por parte das instituições do Estado. Como é que esse empoderamento, que esse fortalecimento a todos os níveis foi procurado? Basicamente através de 4 componentes. Um componente de fortalecimento técnico, no âmbito do qual estamos hoje aqui. Estamos um bocado a ensinar, a mostrar os resultados que estamos a atingir neste componente de fortalecimento dos técnicos das administrações locais em temas de manuseio, de utilizo do cadastro. Temos o fortalecimento legal administrativo, no âmbito do qual acho que atingimos um dos resultados dos quais o projeto vai mais orgulhoso, que é a aprovação do parte do governo provincial do Bien de um despacho que formaliza o processo para o reconhecimento dos terrenos comunitários e a emissão do título de domínio útil consuetudinário. No âmbito do fortalecimento comunitário, estamos a apoiar comunidades rurais para, nesse processo de oficialização, de legalização de terras. Estamos a atingir aproximadamente 150 comunidades rurais. E, finalmente, no âmbito de difusão de conhecimento, estamos a elaborar diferentes materiais, sejam manuais para planejamento para áreas urbanas, sejam manuais para delimitação de comunidades rurais, que querem ser, digamos, um legado, uma herança que o projeto vai deixar às administrações do país. Agora, é muito importante mencionar que, por além dos objetivos do projeto, nós estivemos sempre estritamente a coordenar com as instituições do Estado, mais uma vez. E, nesse sentido, queremos aqui destacar que os objetivos do projeto sempre foram correndo em paralelo com as prioridades do governo de Angola, em particular as conclusões e as recomendações do Seminário Nacional sobre Ocupação Ilegal de Terras, que teve lugar em Luanda no dezembro de 2014, e foi sucessivamente replicado nas províncias, em particular na província de Bien, no mês de maio de 2015. Então, por exemplo, o que dizia, no âmbito do fortalecimento técnico, todo esse trabalho de fortalecimento e de formação dos técnicos das administrações locais, se pode refletir, se encontra uma correspondência nas conclusões, na conclusão 17 do Seminário Nacional, que diz da necessidade de capacitar os funcionários da administração local na área de gestão do território e do urbanismo. Em temas de fortalecimento comunitário, como disse, estamos a suportar as comunidades e indivíduos nos processos de legalização de terra. Todo esse trabalho implica muitas vezes um relacionamento com as autoridades tradicionais para, digamos, difundir os princípios da lei de terra, em particular o tema que a terra é propriedade originária do Estado, que ainda nas comunidades rurais é um conceito difícil, às vezes, de ter. Então, nesse sentido, nos vinculamos à conclusão 13, da necessidade de clarificação do papel das autoridades tradicionais na concessão de terrenos. No que se refere ao fortalecimento legal administrativo, o projeto que está a procurar e promover a adoção de processos simplificados para a emissão de títulos fundiários. E, nesse sentido, mais uma vez, há uma recomendação desse seminário, recomendação 8, que postula a necessidade de efetuar uma reflexão sobre as competências do órgão que intervém nos processos. E, finalmente, no que se refere à difusão de conhecimento, um dos objetivos do projeto é precisamente a divulgação da lei de terra e de outra informação fundiária relevante, e, nesse sentido, estamos em linha com a recomendação 3 de retomar o processo de divulgação da lei de terra com recursos a cartilhas. Bom, não vou estender mais a minha intervenção, somente, aqui ensinar que o nosso projeto aborda todos esses temas que falamos tanto desde um ponto de vista rural, onde é a World Vision, a visão mundial, é a organização que está a ter a liderança, como desde o ponto de vista do contexto urbano. Então, é a DW, em virtude da sua experiência já mencionada por parte do Sr. Alan, a liderar as atividades. Sem mais, eu deixaria aqui a palavra aos outros. esponentes. Obrigado.